Veja como bate engraçado meu coração assim. Tchup, tchup, tchup, tchup, tchup, tchup, tchup, tchup, tchup, tchup, tchup, tchup. Bate realmente sincopado, vem, vem ouvir assim. Mais bem juntinho de mim. Tchup, tchup, tchup, tchup, tchup, tchup. Sinto o coração batida diferente, faz você vibrar. Eu vou lhe mostrar que o meu coração pode variar. E juntos nós iremos tentar mudar e improvisar o que vem do coração. Fiquei louco com essa tal de bossa nova, vim correndo para o Rio de Janeiro, conheci o Ronaldo Bosco, e o Ronaldo Bosco me fez conhecer o Rio de Janeiro. Me apresentou o Rio. E nenhuma história do Rio é completa se não incluirmos uma passagem do filósofo ipanemense Ronald Ramayana de Chevalier, o Roniquito, que alguns de vocês conhecem. Ele era o médico e o monstro da nossa turma. Ele, quando bebia, era um desastre. Ele era a maior cultura da nossa turma toda. Eu lembrava Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino. São uns idiotas. Pô. Escrevem porra. Né? Já ouviram falar de Baudelaire? Isso é quando ele estava ferrado. Ele é irmão da Scarlett Moon, era. Casada com o Lulu Santos. É cunhado de um Lulu e virava um Doberman quando bebia. Entendeu? Ficava uma coisa de maluco. E a gente ficava falando, recitando essas coisas, falando de música no bar, no Antônio, que a gente frequentava. Uma noite chegou uma moça super elegante, veio de São Paulo também, muito elegantíssima. Sentou na mesa, sentou porque não conhecia o Roniquito, né? Que já estava. Estava fazendo a minha folga já, não estava brincadeira. Aí ela sentou toda elegante e o Roniquito falou: que elegância! Ela falou: muito obrigada. Está vindo de onde com essa elegância toda aí? Ela falou: estou vindo do Teatro Municipal. Ele falou: ah, o que, que tem lá naquela merda decadente? Sabe? Ela foi se irritando. Não, você está muito enganado. Lá eu vim num magnífico espetáculo do Béjart. Ele falou: do Béjart, é? Outra merda. Aí eu falei assim: por quê? Era já irritada. Por quê? Você, por acaso, não gosta de Béjart? Ele falou: quer saber uma coisa, minha senhora? Eu gosto mesmo é de fuder. Aí ela ficou... Não, eu aviso. Espera aí, na hora da palma eu aviso. Aí ela ficou irritadíssima e falou assim: mas eu estou falando de Maurice Béjart. Ele falou: eu estou falando de Pierre Fouder. Que era mesmo um coreógrafo belga que ninguém conhecia, só ele, pô, só ele que sabia quem era. Mas o Ronaldo acabou não publicando os poemas, mas fez poemas que o Menescal musicou e ficaram coisas lindas como esse que eu adoro particularmente, que é